tranché con seu amor. Eu sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero. Filho de Deus.